Então, todo mundo ouvindo, vamos lá. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Durante a semana, eu recebi pelo Facebook uma consulta de um aluno a respeito da noção de tradição primordial do René Guénon e achei que seria interessante, que já está em tempo de a gente dar algum esclarecimento a esse respeito. Embora eu dê muita importância à obra do René Guénon, eu nunca recomendei aos meus alunos que desenvolvesse um interesse especial por isso, por ser um assunto muito complicado e que eu duvido que uma pessoa sem muita retaguarda filosófica consiga tirar algum proveito, em vez de cair numa confusão dos diabos, como acontece com tantos que têm lido esta coisa assim, a mão livre, né? sem régua e compasso, né? Mas de qualquer modo, como a coisa já entrou em circulação, como muita gente já está lendo, então não só as confusões proliferam, mas também muita curiosidade legítima, muitas perguntas perfeitamente respeitáveis e dignas de uma atenção. E essa pergunta desse aluno me pareceu estar exatamente neste caso. Então, para você entrar, não creio que seja possível discutir essa noção da tradição primordial separadamente do conjunto da obra do René Guénon. É uma noção que aparece com um sentido muito específico na obra dele pela primeira vez, embora houvesse outras versões do mesmo conceito anteriores, desde Santo Agostinho isso já aparece de algum modo, mas ele dá a esta noção uma acepção muito específica que aparece pela primeira vez na obra dele e que, portanto, não é um fenômeno que você possa reconhecer por si mesmo, né? Basta dar um nome, assim, tradição primordial, você já identifica do que o sujeito está falando. Não, você vai precisar saber o conjunto do que ele está ensinando a respeito para depois você saber se isso existe ou não. Então, o problema se divide em duas etapas. Primeiro, entender o que o René Guénon está querendo dizer. Segundo, você investigar se esta coisa da qual ele está falando existe ou não, e se ela é ou não do jeito que ele está dizendo. Só o primeiro trabalho, que é a aquisição da obra do René Guénon, pode levar muitos anos. Embora a gente tenha visto nos últimos tempos aparecer pessoas que assim leram René Guénon 3 meses e já saem falando a respeito. Isso é uma habilidade específica do brasileiro, né? Você falar do que você não sabe e imitar direitinho as expressões, de maneira que dá a impressão que você conhece aquilo há 20 anos, né? Eu já vi isso, quantas vezes eu já vi isso acontecer, quer dizer, eu lançava um conceito qualquer, no dia seguinte tinha 30 especialistas a respeito, né? É um fenômeno assim, um mimetismo fantástico, né? É o famoso papamaco, ou mapapaco, mistura de macaco com papagaio, né? Que é o bicho símbolo da cultura brasileira. Só o papagaio não basta, porque o negócio contém um elemento gestual muito importante. Não tem só a impostação vocal, né, e o vocabulário imitativo, mas também tem uma gesticulação, uma coisa assim, que dá, dá uma ênfase física para o negócio, né? Então, é o seguinte. A obra do René Guénon, ela não é tão grande, elas são uns 20 e poucos volumes, mas ela se divide num certo número de temas, tá certo? Que estão articulados uns com os outros, mas permanecem perfeitamente distintos. E esses temas se distribuem em livros diferentes. Quer dizer, ele dedica certos livros a determinados temas, depois outros a outros temas. E o conjunto forma um todo muito harmonioso no fim das contas. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que ele explica são as doutrinas metafísicas e a relação da metafísica com as demais ciências tradicionais, entre aspas, como cosmologia, astrologia, etc, etc, etc. Os livros que ele dedica a isso são basicamente 3. O primeiro chama-se A Metafísica Oriental, que é um livrinho de 30 páginas, que é uma conferência que ele pronunciou na Sorbonne em 1930 e pouco. Depois, O Homem e Seu Devir Segundo o Vedanta, que É a explicação de um tema muito limitado da metafísica vedantina, mas que a partir desse tema, que é a posição do homem, a natureza do ser humano, ele abre um leque para a doutrina metafísica integral. Quando ele fala doutrina metafísica, ele está se referindo sobretudo à sua versão vedantina. Quer dizer, neste ponto ele não está expondo novidade alguma, tá certo? É o que você procurar ali no. No, nos Vedas e nos comentários de Shankaracharya, você vai encontrar exatamente esta mesma metafísica. Esta metafísica, ela é universal, quer dizer, ela está subentendida, de algum modo, em todas as tradições religiosas ou não do mundo, de maneira mais ou menos idêntica. Aqueles que quiserem, vamos dizer, uma prova conclusiva disso, podem obter neste livro do Whittle Perry, Treasury of Traditional Wisdom, onde ele faz uma antologia dos textos convergentes de todas as tradições hinduísta, budista, islâmica, cristã, etc., etc. E aí você confere que a visão que essas tradições têm da estrutura total da realidade é exatamente a mesma. Então, quanto a isso, não há muita dúvida, tá certo? E o terceiro livro, no qual ele explica isso, é a Grande Tríade, onde ele usa o simbolismo da tradição chinesa. Quer dizer, que ele explica a mesma coisa usando dois simbolismos diferentes, mas de maneira convergente, tá certo? Ele poderia também usar o de qualquer outra tradição, no fim das contas ia dar na mesma, né? Depois ele tem dois livros importantes, que são Análise do Mundo Moderno à Luz das Cosmologias Tradicionais, que são A Crise do Mundo Moderno e O Reino da Quantidade. E ele interpreta, então, o momento histórico, o que ele chama crise do mundo moderno, à luz da teoria hindu dos ciclos cósmicos, tá certo? E, basicamente, dos conceitos hindus do Purusha e Prakriti, quer dizer, que ele traduz como essência e substância, tá certo? Ou mais ou menos equivalente de forma e matéria. E a coisa mais fantástica nesses livros é que, partindo de conceitos tão universais e abstratos, ele, quando desce daí para o momento histórico, a coisa se torna de uma exatidão formidável, né? Você vê que ele faz ali no livro Reino da Quantidade, ele faz várias previsões de como a coisa vai se desenrolar para dentro, sempre deduzindo das doutrinas metafísicas. Ele não usa o método histórico, quer dizer, ele não vai pegar primeiro os fatos para depois, por indução, chegar a alguma coisa. Não, ele parte dos conceitos universais e deduz, e por incrível que pareça, isto confere com os fatos que estão acontecendo. Quer dizer, ele salta, vamos dizer, o abismo que existe entre, vamos dizer, os conceitos universais e os fatos concretos. Ele salta e, por incrível que pareça, em geral, dá certo. Tá certo? A única previsão errada que eu encontrei no Guinness, flagrantemente errada nesse sentido, foi a que ele faz, não nesses livros, mas num terceiro livro dedicado à crise do mundo moderno, que é Oriente e Ocidente, onde ele diz que a China jamais será bolchevique. E ele diz isso assim poucos anos antes da Revolução Chinesa. Eu falei, mas essa foi a única mancada histórica séria que eu vi no René Guénon. E no resto, eu acho que ele acerta com uma precisão muito, muito impressionante. Entre outras previsões, ele fala do desaparecimento do dinheiro, que seria substituído por outros meios de pagamento. Você sabe que hoje aqui nos Estados Unidos, se você fizer uma compra de certo valor e pagar em dinheiro, você cria suspeita imediatamente. Já para pensar que você é traficante ou coisa assim, você tem que pagar tudo no cartão de crédito. Então, isso aí já está realizado, tá certo? Em terceiro lugar, ele tem uma série de escritos sobre o simbolismo tradicional. Ele acredita que os símbolos são a linguagem por excelência em que se transmite a ciência sacra, né? A metafísica tradicional por toda a parte. E então, muitos escritos dele sobre o simbolismo foram reunidos num livro que se chama Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada, um livro que eu acredito indispensável. Eu acho o maior livro de simbolismo que alguém já escreveu. É absolutamente insuperável. Em seguida, ele entra no problema das iniciações. E aí que a coisa começa a complicar um pouco. Porque ele diz que essa doutrina metafísica não é só uma doutrina, ela é, por assim dizer, um modo de percepção superior que ele vai chamar, usando um termo que é de Schelling, só que ele não reconhece que é de Schelling, ele não reconhece a dívida, mas o termo é de Schelling, intuição intelectual. A metafísica requer não só, segundo ele, um conhecimento teórico, mas exige uma transformação interior do indivíduo, de modo que ele tenha acesso a um modo de conhecimento superior e intuitivo que às vezes transcende a possibilidade da sua expressão em palavras. De modo que quando você lê os escritos do próprio Neguinon ou de outro grande iniciado, entre aspas, já digo por que eu ponho entre aspas, como Mohiddin Ibn Arabi ou Jalaleddin Rumi, é claro, o que eles estão dizendo é um milésimo do que eles perceberam. O mesmo se aplica, por exemplo, a Santo Tomás de Aquino. Quer dizer, a obra inteira de Santo Tomás de Aquino é um fragmento do que ele pôde perceber. Mas o fundamental, ele mesmo confessava, não, isso está acima da minha capacidade de expressão. Quer dizer, eu sei, mas não sei dizer. Tá certo? E é claro que no René Guénon nós percebemos a mesma coisa. Ele está sabendo muito mais do que ele pode dizer, tá certo? Embora as obras dele sejam um tour de force linguístico absolutamente formidável, quer dizer, é uma coisa que leva as possibilidades de expressão linguística até sua última possibilidade e se torna com isso evidentemente um clássico da língua francesa, sem a menor sombra de dúvida. Então, o problema começa quando o conhecimento de ordem metafísica está ancorado ou está, vamos dizer, associado ou linkado, por assim dizer, com as iniciações. O que é a iniciação? Ele diz que o conhecimento metafísico é um conhecimento de origem não humana. Ele não diz divina, não diz diabólica, ele diz não humana. Ou seja, então, são anjos ou demônios ou o próprio Deus que deram a primeira dica muito tempo atrás, e isto vem sendo então transmitido há muito tempo, não só por meio do ensinamento doutrinal, mas através de ritos de iniciação. O rito de iniciação é uma sucessão de gestos carregados de intenção simbólica que abrem para o indivíduo que participa dele certas possibilidades cognitivas que ele não tinha antes. Nós podemos tomar como exemplo, é uma coisa que o René Guénon não concordaria, mas eu digo o próprio batismo é um rito de iniciação. E digo isso é de acordo com a doutrina da Igreja, está no Catecismo de João Paulo II. O René Guénon não concorda, e já veremos por que ele não concorda e por que eu acho que ele está errado nisso. Então, isso quer dizer que o batismo abre para você certas possibilidades de ordem não somente cognitiva, mas de ordem ontológica, que vai afetar o seu próprio ser. Tá certo? E, evidentemente, os efeitos da iniciação não são imediatos, não é uma coisa que você perceba, é uma coisa que você vai perceber depois de muitos anos, quando aquelas possibilidades vão se atualizando e você não sabe nem de onde elas saíram. Tá certo? Você compreender coisas que você, em princípio, não teria como compreender, tá certo? Você ter acesso a um vislumbre de mundos espirituais, da vida após a morte, das escalas angélicas todas, você perceber isso sem você saber de onde você obteve esta possibilidade de conhecimento. Tudo isso vem de um rito iniciático. Existem, às vezes, ritos iniciáticos que são até coletivos. No budismo tibetano, você tem, por exemplo, né, o guru exibe um mandala. Um mandala é uma figura circular, concêntrica, que é, em princípio, um resumo do cosmos. Ele simplesmente exibe aquilo para a multidão e aquela multidão toda está iniciada automaticamente, né? Mas o problema com as iniciações é o seguinte: as iniciações só são possíveis mediante um contato pessoal. Assim como você tem na Igreja a sucessão apostólica, né? Quer dizer que Cristo ordena os primeiros sacerdotes, que ordena os segundos, que ordena os terceiros, e a coisa vem e não pode parar. Se parar, acabou. Não tem um meio de retomar. Então, isto quer dizer que quando ele fala de organizações iniciáticas, se referindo a várias organizações, como a companheiragem, a maçonaria, os sufis, etc., etc., ele está subentendendo que houve uma continuidade histórica dessas coisas. E onde não há continuidade histórica, então se trata do que ele chamaria de iniciações degeneradas. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, desde o início, foi que o número de iniciações degeneradas, que ele mesmo assinalava, era muito maior do que o das iniciações autênticas. Então eu falo, bom, então tem alguma coisa que não está funcionando, não sei bem por quê. E essa coisa ficou na minha cabeça durante 30 anos. Por outro lado, você vê que esta definição das organizações iniciáticas como entidades que se prolongam no tempo através da sucessão do contato pessoal tem implicações muitíssimo graves, né? Então, isso significa que o conjunto da experiência espiritual humana depende, em última análise, dessas linhas de sucessão. E se elas forem rompidas, acabou tudo. E você nunca sabe realmente se as linhas foram rompidas ou não. Você não tem informação histórica. Por outro lado, não existe efetivamente nenhuma informação histórica que comprove que houve esta sucessão ininterrupta em nenhuma organização iniciática do mundo. Não é isso? Então, a única sucessão apostólica que existe é a da Igreja Católica. As outras sucessões, elas vêm com a pretensão de continuidade histórica, mas você não tem a menor prova disso. Tá certo? Às vezes você consegue remontar até 200, 300 anos atrás, depois a coisa se perde na névoa dos tempos. Mas, de acordo com René Guénon, essas organizações iniciais, elas remontam à própria criação do mundo. Então você teria que ter uma sucessão material. Fulano passou para fulano, que passou para fulano, que passou para fulano. Como você tem na Bíblia aquelas genealogias? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. E nós realmente não sabemos se essas gerações a que se refere a Bíblia querem dizer apenas a geração física ou a geração espiritual também. Ou seja, seriam linhas iniciáticas. Nós não sabemos, de fato, né? Provavelmente são as duas coisas. Né? Ou às vezes é uma coisa, às vezes é outra coisa. Então, mesmo quando você tem essas sucessões muito antigas, como tem na Bíblia, chega um ponto onde elas se perdem. Você não tem mais, vamos dizer, as gerações subsequentes. Em outro caso, você não tem as gerações anteriores. Em algum caso, você não tem geração nenhuma. Por exemplo, na fundação do Islã, o profeta fundador, Mohammed ou Maomé, ele constitui um grupo de iniciados. São alguns dos companheiros dele que, além das, vamos dizer, das cinco obrigações básicas do Islã e das cinco preces diárias, se dedicavam a outras práticas espirituais mais elaboradas e mais de elite, por assim dizer. E ele, então, constitui esses camaradas como fundadores de linhas de transmissão. E daí é que saem as chamadas taricas. Na verdade, tarica quer dizer um caminho e também quer dizer uma palmeira, porque palmeira é o símbolo disso aí. E o plural seria turuca, mas nós vamos usar taricas, é a portuguesando a coisa, para simplificar a guerra. Então, daí surgem as taricas. As taricas, em geral, têm uma árvore genealógica. Quer dizer, o sheik, que é o chefe da tarica, sheik quer dizer apenas velho, não é bem um cargo, é um título honorífico, né? E todo chefe de uma tarica, ou pessoa que tem um prestígio espiritual, tá, é chamado sheikh. Então, o sheikh tem que ter a sua árvore genealógica e ela tem que ser acessível aos discípulos. Em geral, diz que cola-se atrás da porta, para quem entra já vê, este recebeu a iniciação desse, que recebeu daquele, que recebeu daquele, que recebeu daquele. E, em princípio, deveria haver provas, isto é, documentos escritos, onde o sujeito recebe uma carta do Sheik, né? Que por sua vez recebeu do seu Sheik, etc, etc. O fato é que esses documentos são amplamente inacessíveis. E as taricas se multiplicaram de tal maneira que hoje você já não tem mais controle nenhum. Pior ainda, O René Guénon diz o seguinte: uma organização iniciática, ele diz, não confunda organização iniciática com uma organização religiosa, que é eminentemente exotérica, ou seja, que é um ensinamento espiritual legítimo e de origem não humana, mas transmitido indistintamente a todo mundo, com a organização iniciática, que é, vamos dizer, para uma elite que vai ter acesso ao supremo conhecimento espiritual. O problema é que ele diz que as organizações iniciáticas, por um lado, ele diz que tem que ter esta continuidade histórica material, fulano que passou para fulano que passou para fulano. Por outro lado, ele diz, a organização iniciática é composta de todos os seus membros vivos e mortos. Estão todos ali. E mais ainda, contém membros não humanos. Então, aí há muito tempo me surgiu um problema. No mundo islâmico existem alguns místicos de alto gabarito cuja filiação espiritual não é conhecida, de que talvez não tenham nenhuma, e que são chamados então os afrad, isolados. São pessoas que não pertencem a uma tarica, não se sabe quem é o sheik deles, mas eles de repente apareceram com aquele conhecimento, então supõe-se que ele tenha recebido a iniciação diretamente de algum membro não humano. Especialmente no mundo islâmico, essa função é atribuída ao profeta Elias. Quer dizer, Elias é o mestre iniciador daqueles que não têm um mestre iniciador, mas que aparecem de repente sabendo aquelas coisas, né? Então eu falo, bom, então, por um lado, está se falando de uma continuidade histórica comprovável. E o Guénon alerta muito para isso, diz, bom, você para entrar numa organização inicial, você tem que confirmar que ela tem essa filiação. Diz, mas como eu vou confirmar se ela pode ter membros não humanos, membros mortos que estão atuando no presente momento? Tá certo? E se existem iniciações que não puderam ser registradas no papel porque foram dadas diretamente pelo profeta Elias? Isso tudo fora do quadro cristão, onde as coisas, onde se tornam ainda um pouco mais diferentes. Se essa explicação ficar muito complicada, depois vocês, nas próximas aulas, a gente tenta esclarecer mais alguma coisa. Eu sei que só isso que eu estou dizendo aqui, vamos dizer, para muita gente é um banho de novidade que pode, né? O Michel Weber, que foi um dos primeiros com o qual eu conversei, aí, ele diz, olha, o conhecimento da existência da tradição primordial pode desequilibrar uma pessoa para o resto da vida. Ele pode ficar traumatizado com isso e nunca mais se levantar. O pior não é a simples alegação da tradição primordial, o pior é a documentação da uniformidade das doutrinas metafísicas em todas as tradições religiosas. Isso é uma coisa muito impressionante mesmo. E esse livro do Whittle Perry, ele tira qualquer dúvida que você possa ter a esse respeito. Então, algo que se chama tradição primordial existe historicamente e não tem como negar. Agora, como que ela existe? Né? Ela existe através de linhas de sucessão ininterruptas, como a sucessão apostólica na Igreja Católica. Ela existe, vamos dizer, com hiatos, né? Que podem se prolongar durante séculos. Então, por exemplo, você tem uma organização que tem muitos membros, de repente morrem todos, sobra um, este um inicia um, que inicia outro, que inicia outro, e durante muitas gerações aquela organização é representada por uma única pessoa. Até que numa outra época ele encontra mais pessoas qualificadas e dá iniciação para mais três ou quatro, e a coisa vai multiplicando e crescendo de novo. De modo que isso é quase impossível de você acompanhar historicamente. Especialmente no mundo islâmico, onde eu tentei por várias vezes mapear quais eram as taricas que existiam, chegou uma hora que eu falei, não dá, isso é uma confusão dos demônios. Ninguém sabe quem é quem, e não dá para você saber que tarica é autêntica, entre aspas, qual não é. Tá certo? A coisa ainda se complica formidavelmente porque existe um fenômeno chamado sufismo ocidental. E o sufismo ocidental foi basicamente inventado por duas pessoas, que era George Gurdjieff e Idris Shah, que eram dois charlatães, né? Mas charlatães de alto nível, não é uma coisa assim, não é um Rajneesh, uma coisa desse nível. Era gente altíssimamente preparada, que alguma iniciação tinha, iniciação ou contra-iniciação tinha, né? E que por isso mesmo tinha sobre os seres humanos poderes anormais. Quer dizer, o poder de escravizar as mentes a um ponto que ele convenceu o sujeito que era uma galinha, o sujeito começava a botar ovo daqui a pouco, né? Então, todo este lado Tudo isso que eu estou falando até o momento é das iniciações que o Guénon consideraria autênticas. Quando você entra na coisa das iniciações degeneradas, então é a multiplicação de linhas, é um negócio absolutamente alucinante. O Guénon diz, por exemplo, que todo este radicalismo islâmico que nós vemos hoje, que é praticamente o único islã do qual nós ouvimos falar, tá certo? Que ele resulta de iniciações sufis degeneradas. Eu digo, mas olha, então parece que a degenerescência tomou conta de tudo, porque se você procura, né, eu mesmo tive uma experiência extraordinária, onde eu conheci a tarika do Idris Shah, vi que aquilo era uma coisa mais que degenerada, era uma coisa porca, e saí procurando, falei, não, então eu quero saber qual é a versão original, para saber onde está o erro da cópia, onde que a cópia foi mal feita. E fiz contato com o Martin Links, que me introduziu na tarika do Shuang, onde ele dizia, não, agora você vai ver o que é o sufismo autêntico. Passa um tempo e a gente vê que havia várias tarikas descendo o cacete na tarika do Shuang, porque ele havia degenerado o ensinamento, né? E assim por diante. Então você vê esse pessoal todo descendo o cacete um no outro e você fica ali como cego em tiroteio. Não dá para você se orientar realmente, né? Dá para você encontrar, como eu encontrei, mas é uma orientação pessoal. Quer dizer, eu sei o que eu vou fazer aqui no meio. Mas, vamos dizer, o perfil objetivo da situação integral eu não tenho e ninguém tem. Você pode, nem René Guénon tinha. Você vê que quando vai falar de certas organizações, ele mesmo diz, olha, isso aí eu não sei, isso aí não dá para saber, não tem fonte. Né? Então, nós estamos ali no meio da luzes e trevas, tá certo? Onde, às vezes, a presunção de ser o portador de conhecimentos divinos imemoriais e eternos, e de ser, vamos dizer, o portador deles para a humanidade sofredora e ignorante, coexiste, às vezes, também com uma obscuridade e, às vezes, com uma degenerescência moral também fora do comum. Quer dizer, eu vi isso, estou falando porque vi. Tá certo? Então, e por fim, o René Guénon escreveu dois livros sobre iniciação, que são Aperçus sur l'Initiation e Iniciation et Réalisation Spirituelle. Esses são livros que dão todo o beabá das iniciações. O que é uma iniciação, o que é uma transmissão iniciática, o que são ritos iniciáticos, o que são símbolos iniciáticos, etc., etc. Como distinguir uma organização iniciática de outras organizações parecidas, sociedades secretas, como por exemplo, o pessoal fala muito dos Illuminati, não é isso? E o René Guénon demonstra, em cinco linhas, fala, não, os Illuminati não são a sociedade iniciática de jeito nenhum, porque foi totalmente inventado pelo seu fundador. Não tem nada antes. Quer dizer, ele não tem história. Foi o tal do Adam Weishaupt que inventou tudo, inventou os regulamentos, inventou os ritos, etc. Então aquilo definitivamente não é uma sociedade iniciática. Porém, sabe-se que os Illuminati se infiltraram na maçonaria, a qual, segundo Guénon, é uma sociedade iniciática, embora sob muitos aspectos degenerada também. Então, houve ali uma mistura de maçonaria e Illuminati que até hoje nós não sabemos o que que é o quê. E, por fim, o único livro que ele escreveu sobre a tradição primordial propriamente dita é O Rei do Mundo. O Rei do Mundo surge de um debate no rádio a propósito do livro de um explorador, um aventureiro polonês chamado Ferdinando Ossendowski. Ossendowski estava na Rússia quando estourou a Revolução e ele resolve fugir dali. E ele sai a pé com uma espingarda e um saco de comida e vai para na Mongólia. E na Mongólia, então, ele toma conhecimento da existência de um templo subterrâneo budista, do budismo tibetano, onde tinha a sua sede o rei do mundo, que seria o sujeito em torno do qual gira toda a vida espiritual do mundo. E ele diz que ele viu o rei do mundo, que ele viu os rituais, que ele viu, etc., etc. Todo mundo disse que o cara estava maluco. E entra o René Guénon e diz, não, peraí, o que ele está dizendo confere com tais ou quais documentos milenares, o que ele está dizendo não é novidade, isso aí existe mesmo. Então quer dizer que todas estas organizações iniciáticas teriam um centro. Esse centro é o rei do mundo. E o rei do mundo não é uma figura simbólica, é uma figura real, material. Ele existe e diz que está lá em algum lugar da Mongólia. Tá É claro que muita gente contestou e até, como diz, até hoje ninguém sabe quem morreu. Garanto que foi ele, garanto que fui eu. Ninguém sabe nada a respeito. Se não sabia antes, continuou não sabendo depois. E esta coisa, esse templo do Rei do Mundo teria correspondência com vários outros templos que constituem então, vamos dizer, o padrão de uma geografia sagrada no mundo. Que são então, os centros irradiadores das influências espirituais que fundamentam então as iniciações. Uma outra coisa que eu não entendi na época, eu disse, olha, mas peraí, mas se é a iniciação, ela tem que ser passada de pessoa a pessoa, para que precisa esses centros irradiadores? Esses templos que teoricamente espalham a sua influência espiritual. Sim, a influência espiritual, na verdade, só pode ser passada de pessoa a pessoa mediante a iniciação. Essa é uma pergunta que eu fiz há 30 anos e não tenho resposta até hoje. Então, O Rei do Mundo é provavelmente o livro mais criticado do René Guénon pela sua presunção de localizar geograficamente em algum ponto da Terra esses centros. Mas, junto com esta tradição do Rei do Mundo, existe uma outra tradição que fala das sete torres do diabo, que são sete templos também, de onde se espalham as influências maléficas e demoníacas, e onde você tem ritos que, em vez de elevar as pessoas espiritualmente, as rebaixam a um nível até subanimal. Já ouviam falar, por exemplo, da lenda de lobisomens, né? Isso remete, vamos dizer, a um fenômeno que chama licantropia, em que o indivíduo não se transforma fisicamente num lobisomem, tá certo? Mas ele adquire qualidades lupinas em troca de qualidades humanas. Por exemplo, um faro extraordinário, tá certo? Ou às vezes uma força física extraordinária, alguma coisa baixa. Vocês devem ter assistido a um filme que chama Os Lobos Não Choram. O pessoal achou lindo aquilo, porque a vida meio dos lobos, a integração, etc, etc. Mas aquilo é um rito de licantropia. É a transformação de um homem num lobo. Esse é o sujeito que está ficando cada vez mais idiota e no fim ele está pelado, correndo no meio dos lobos, atrás das renas. Né? Ele era um professor de antropologia, agora ele é um lobo. Então, sob certos aspectos, o negócio é muito bonito, mas quando você vai ver o sentido profundo, é horrível. Então, o René Guénon diferencia muito as tradições iniciáticas autênticas das tradições degeneradas e do que ele chama contra-iniciação, que são justamente esses, a influência passada por esses centros satânicos. Porém, ao mesmo tempo, ele diz que muitas dessas organizações contra-iniciáticas são organizações que eram iniciáticas e que degeneraram. E quando ele sai procurando, vamos dizer, organizações que ele considera autênticas, e que seriam ainda as transmissoras da iniciação, elas são pouquíssimas, raras e diluídas. Então, na verdade, ele só identifica, quer dizer, como organizações tradicionais autênticas, né? Claro, as grandes religiões, mas são apenas exotéricas, não são iniciáticas, propriamente dito, segundo ele. Já veremos se ele tem razão. E mais, a maçonaria, a companheiragem, que era uma iniciação de ofícios da Idade Média, que ainda tem talvez meia dúzia de membros, e as taricas sufis. Isso é tudo que existe, né? Só que as taricas sufis, quando você vai ver, também para eles já estão todas degeneradas. Então não sobrou praticamente nada. Então eu digo, o fato é o seguinte, é que a tal da contra-iniciação domina tudo. E isso é o que nós vemos. Eu digo, quando que houve, então, vamos dizer, uma fase histórica em que as iniciações, em que a espiritualidade autêntica prevalecia, você não a encontra. Hã? Você pode revirar as obras de René Guénon e de todos os outros, você fala, mas cadê a tal da Idade de Ouro? Hã? Onde todo mundo era iniciado. Isso só existe miticamente. Ou seja, por um lado, ele está afirmando a necessidade da continuidade histórica, material. Por outro lado, está remetendo, vamos dizer, há uma origem mítica. Né? Então nós ficamos sem saber o que fazer. Quer dizer, ou você discursa na clave mítica ou é na clave histórica. Né? Você misturar uma com a outra, ou você está se confundindo ou está nos confundindo. ou as duas coisas. Eu não acredito que o Renegade não fosse desonesto em absolutamente nada, mas eu acredito que a própria amplitude do tema que ele decidiu abarcar é de confundir qualquer cabeça humana. E num certo momento surge dos vários discípulos que ele tinha deixado, várias pessoas que tinham sido influenciadas pela obra dele, aparece um cidadão suíço, que era um pintor, chamado Fritjof Schwann, que tinha ido para a Argélia e lá tinha recebido a iniciação sufi de uma tarika do Sheikh Alawi, que era o homem espiritual mais famoso ali da região, e que quando o Sheikh morre, vários membros da tarika têm um sonho de que aquele suíço seria o novo Sheikh da tarika. Até hoje ninguém sabe se isso é autêntico, forjado, se isso vale ou não vale, mas para todos os efeitos, como não tinha Sheikh nenhum, ficou ele mesmo. E ele instalou a sua tarika na Suíça, de onde irradiou a sua influência para um enorme círculo de intelectuais que depois mudaram todos para os Estados Unidos. Alguém deu um imenso terreno para eles no estado de Indiana, eles foram lá construindo várias casinhas, vários templos, etc. E ali eles faziam as suas práticas. E o Guénon tinha uma teoria seguinte, de que o cristianismo era originariamente uma tarika, ou seja, era originariamente uma organização iniciática, só para poucos. E que, em função da necessidade histórica, ou seja, a total degenerescência da religião romana, ele se exotericizou, quer dizer, se tornou uma religião de massas, mudando, portanto, seu caráter e perdendo a sua força iniciática. No entanto, diz ele, o esoterismo cristão não se perdeu totalmente. Ele se conservou em algumas pequenas organizações, como a companheiragem, a própria maçonaria, e ele ainda está aí à disposição de quem quiser. E o Schwann, que era de início um discípulo do Guénon, ele discordou do Guénon nesse ponto e disse, não, isso não é possível, porque nós não temos nenhuma notícia da mudança dos ritos cristãos essenciais desde a fundação do cristianismo. Eles são exatamente os mesmos. Né? Por outro lado, Jesus Cristo diz ostensivamente, eu nada ensinei em segredo. Né? Portanto, o que ele ensinou, todo mundo ouviu, e a famosa elite simplesmente não existia. Em terceiro lugar, seria uma coisa estranhíssima que o ensinamento secreto que Jesus disse que não deu tivesse se conservado mais em segredo ainda para reaparecer só no século XVIII sob a forma da maçonaria ou durante a Idade Média na companheiragem. Então, entre outras coisas, o Guénon faz também uma distinção muito importante entre o que ele chama os pequenos mistérios e os grandes mistérios. Os pequenos mistérios são iniciações que dão acesso a conhecimentos de ordem cosmológica. A estrutura do universo, o segredo da história, o segredo do poder, né, vários elementos de psicologia espiritual, tipologia espiritual, etc., etc. E os grandes mistérios são aqueles que dão acesso ao conhecimento propriamente divino, acesso ao conhecimento da divindade. Né? E acontece o seguinte, que os sacramentos cristãos, o que que eles são? Segundo Guénon, eles são apenas ritos de agregação. Ou seja, é um rito que inclui você dentro de uma comunidade espiritual. Portanto, não são ritos iniciáticos de maneira alguma. E o que se desenvolve no cristianismo, segundo Guénon, não é um esoterismo, mas a mística. O que que é a mística? A mística é uma prática de ordem essencialmente emocional, que consiste no amor a Deus, tá certo? E que não tem um poder iniciático de maneira alguma. Acontece que quando você vai ver a tal da mística cristã, ela, em última análise, não está promovendo apenas o que o Guénon chama salvação da alma. A salvação da alma é você não ir para o inferno, é você ir para o céu, você não ser punido. Né? Então, diz o Guénon, que, em geral, as religiões oferecem apenas a salvação da alma, mas que existe uma coisa superior a isto, aqui você teria acesso pelas iniciações. Tá certo? Acontece que, a rigor, vamos dizer, a mística cristã, ela oferece textualmente não só a salvação, mas a santificação e a divinização, ou seja, a sua transformação no próprio Jesus Cristo. Isso aí São Paulo apóstolo diz claramente: não sou mais eu que estou aqui, é o Cristo que está aqui ocupando meu espaço. E existem vários livros muito interessantes. Agora eu digo, mas peraí, mas se você chegar à divinização, então não há mais nada para onde ir depois disso, né? Então é evidente que, se o indivíduo se transfigurou em Jesus Cristo, então não há um grau mais elevado de iniciação que ele possa passar. Então a minha conclusão é que o João tinha toda a razão, quer dizer, os ritos cristãos são iniciáticos. E quando o Papa João Paulo II consagrou isso no catecismo dele, ele fez isso com muita consciência. Ele disse: não, vamos parar com essa história de que aqui o cristianismo é só exotérico e de que os nossos ritos são apenas ritos de agregação. Isso é uma iniciação verdadeira que vai levar você até o último ponto onde é possível chegar. Não tem mais nada depois, onde, como diria Shankaracharya, não há mais nada para ser conhecido. Porque já tem o conhecimento universal, né? Você incorporou no Logos. O que é o Logos? É a inteligência divina. Você se identificou com ele, então não há mais nada que você precise saber depois disso. Então, é claro que essa possibilidade, vamos dizer, a da santificação e a da divinização, ela não entra em linha de conta na prática diária do cristianismo. As pessoas estão ali buscando a salvação da alma, e dizem: olha, se eu não for para o inferno, já estou contente, tá certo? O que vier para mais, eu não consigo nem imaginar o que é. Então, o fato de que a maioria, então, não tente sequer tirar proveito dessas possibilidades superiores, não quer dizer que elas não existam, porque elas estão claramente prometidas, tá certo? E que algumas pessoas chegaram a realizá-la, não tem mais a menor dúvida. Quando você vê essa série de milagres do Padre Pio, você fala: quem está fazendo isso? É o Padre Pio? Eu falo: não, é o próprio Jesus Cristo que está ali, não tem outro jeito, tá entendendo? Então, isso quer dizer que, dentro do cristianismo, o cristianismo, então, escapa completamente do conceito de esoterismo e exoterismo que o Guénon usa, que é um conceito que é estritamente islâmico. Você vê que no próprio mundo hinduísta você não tem muito essa fronteira entre esoterismo e exoterismo. Há uma continuidade, uma mistura, uma indefinição. Mas no mundo islâmico existe, e é uma distinção legal. Quer dizer, você tem as normas da religião, que são obrigatórias para todo mundo, e você tem uma série de, vamos dizer, de práticas puramente espirituais, que só são praticadas nas taricas, sob orientação do sheik, e que, de certo modo, coloca você numa posição que pode parecer irregular perante a visão exotérica, religiosa da sociedade em geral, mas que é permitido. Tá certo? Então, isso quer dizer que um sujeito pertence a uma ordem sufi, esteja praticando aqueles ritos espirituais, às vezes era autorizado a dizer coisas que, se dissesse num contexto exotérico, eles o matariam, o condenariam à morte. Mas diz: não, ele está num estado de exaltação espiritual, ele percebeu certas coisas que nós não entendemos, nós, na verdade, não estamos entendendo o que ele está falando, então deixa falar. Então você tem essa distinção, não somente conceptual, mas legal no Islã. E o Guénon mantém essa distinção, quer dizer, de maneira quase rígida ao longo da obra dele, embora ele reconheça que não pode ser rígida, mas ele aplica rigidamente. E esses conceitos, eles não se aplicam ao cristianismo. Por quê? Não há uma diferença entre ritos religiosos e ritos iniciáticos no cristianismo. Os mesmos ritos que são religiosos para um são iniciáticos para outro, dependendo apenas da intensidade do seu comprometimento e da profundidade da sua participação. Quer dizer, os ritos que tiram você do inferno, do purgatório, e te asseguram um lugarzinho na salvação, são os mesmos que asseguram a outro a sua santificação e divinização. Não há diferença. Quem decide a diferença, no fim das contas, é você. Tá certo? Então, Nós vemos que a coisa fundamental do advento do Cristo foi justamente abolir essa diferença de esoterismo e exoterismo, que no judaísmo existe também, até certo ponto. E criar uma situação na qual, vamos dizer, as iniciações estão abertas para todo mundo, dependendo do quão profundamente você deseje participar da coisa. E eu entendo que toda a obra do René Guénon, ela visa a restaurar, de algum modo, a autoridade das organizações iniciáticas, tais como ele as entende, sobre o cristianismo. Então, ele reconhece que o cristianismo é uma religião autêntica, é uma tradição espiritual legítima, mas puramente exotérica. E que o que existe de interior e de espiritual no cristianismo sobrou só nessas pequenas organizações, tá certo? O que, historicamente falando, é uma impossibilidade. Porque se o Cristo nada ensinou de segredo, em segredo, como é que os caras podem ter conservado o segredo? Em segundo lugar, muitas dessas organizações, você vê que elas bebem em fontes ou islâmicas ou judaicas e não no cristianismo. Então, essas organizações certamente existem, quer dizer, eu seria o último a negar até a legitimidade delas, porém, é uma legitimidade que é limitada pelo advento do cristianismo. Por isso que o Cristo diz: todos que vieram antes de mim são ladrões. E, por outro lado, o conjunto destas organizações esotéricas, o número delas que se tornou decadente e contra-iniciática é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a ideia de iniciações autênticas passa a ser, vamos dizer, um puro idealismo. E uma coisa limitada, então, vamos dizer, a uma elite muito pequena, cuja ação nós não temos a menor ideia de que efeito pode ter no mundo. Então, isso aqui é o que a gente pode dizer até um momento sobre a tal da tradição primordial. Mais tarde eu posso voltar a este assunto. Tá bom? Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Estão ouvindo, avisem pelo chat. Todo mundo ouvindo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, aqui o Gabriel Marini me envia um negócio que não é uma pergunta, que é uma verdadeira tese universitária que ele está fazendo aqui. Mas o assunto é muito interessante. Ele diz que alguns documentos, telegramas do Roberto Campos, então embaixador do Brasil em Londres, estão sendo usados como indícios de que o João Goulart teria sido assassinado. Eu li os telegramas, não tenho absolutamente nada disso, mas a imaginação misturada com um pouco de suspeita maliciosa pode parar longe. E ele diz, pergunta se isto não está sendo trabalhado como uma espécie de novo mito fundador nacional. Eu acho que está sim. Mas a sua mensagem aqui é muito longa para ser lida aqui. Eu sugeriria que essas perguntas começassem a constar ali do fórum, do seminário, para ficar à disposição de quem quiser e pode alimentar muita conversa interessante. Mas eu peço que as perguntas sejam sempre breves, mas está difícil aqui. Bernardo Trindade pergunta: comecei o curso de Seminário de Filosofia há mais ou menos um mês, estou muito satisfeito, apesar de que, como qualquer iniciante que se preze, está com um bocado de dúvidas. Assistindo à aula 241, o senhor explica, se é que eu entendi isso direito, que a diferença entre ver um gato ou a foto de um gato não pode ser explicado com bioquímica, mas sim pela noção de consciência. Eu não entendi o porquê da diferença da nossa percepção não poder ser explicado pela bioquímica. É muito simples, é só você estudar o fenômeno de hipnose, onde o cérebro humano não consegue distinguir entre estar sendo queimado com uma ponta de cigarro e alguém dizer que você está sendo queimado com uma ponta de cigarro. Isso não é uma diferença que o cérebro por si perceba, ele requer algo mais. É só os fenômenos de hipnose esclarecem isso perfeitamente, né? Ainda que, o que ele pergunta é o seguinte: se todas as nossas reações e estímulos externos terão efeito sobre nós, serão devido à nossa bioquímica cerebral, penso que o fato de estarmos vendo um gato ou a foto de um gato deveria se expressar nessa bioquímica. Digo, sim, é claro que o cérebro percebe um gato e percebe a foto de um gato, mas você dizer qual dos dois é verdadeiro não é uma função cerebral. É inconcebível que isso seja feito por um cérebro. A noção de verdade, veracidade, não é uma noção que seja bioquimicamente ou neurologicamente traduzível. Por quê? Porque todas as reações neurológicas se dão dentro do seu cérebro. E a veracidade não está no seu cérebro, em nada que você perceba, está numa relação com um objeto que existe fora de você. Essa relação não se dá no seu cérebro. É a relação entre o cérebro e alguma coisa que não é cérebro. E essa reação, evidentemente, não pode ser abrangida pelo próprio cérebro. Senão, se ela fosse abrangida pelo próprio cérebro, aí sim é que não haveria nenhuma possibilidade de distinção entre um gato e a foto de um gato. Essa possibilidade existe, por quê? Porque há algo nessa relação que transcende o funcionamento do cérebro. Se estivesse tudo dentro do cérebro, então aí não haveria distinção mesmo. De certo modo, a sua pergunta está invertida, então, né? Será que estão ouvindo? Será que ouviram o que? Essa noção da relação entre sujeito e objeto, ela não pode ser estudada exclusivamente dentro do sujeito. E o cérebro está inteiramente dentro do sujeito. Quer dizer, seria um absurdo que nós pudéssemos identificar esta diferença só pela reação cerebral. A reação cerebral não pode te informar se ela é real ou imaginária. Vicente Pessoa, o senhor acabou de comentar isso e já havia escrito essa pergunta. Se a tradição primordial existe e impõe homogeneidade às doutrinas metafísicas, e se o Cristo diz que todos que vieram antes dele são ladrões, a tradição não pode ser uma verdade revelada pelos demônios com o objetivo de ganhar almas? Eu acho que essa pergunta transcende a minha capacidade, mas, em princípio, a identidade das doutrinas metafísicas não tem nada a ver, vamos dizer, com a fonte divino ou demoníaca, porque a estrutura da realidade é a mesma, de acordo com Deus, de acordo com o diabo. Os dois sabem qual é a estrutura da realidade. Tá certo? Então, isso aí seria neutro desse ponto de vista. Agora, o poder de salvar as almas ou de divinizá-las, isso é outra coisa completamente diferente, né? Quer dizer, o fato de que duas tradições tenham a mesma doutrina metafísica, isso é a mesma coisa que você dizer que uma teoria certa e uma teoria errada usam a mesma matemática. Quer dizer, a matemática é idêntica. Né? Quer dizer, a doutrina metafísica diz respeito apenas à estrutura da realidade. Alguém me pergunta aqui o que é a estrutura da realidade. Vamos dizer, são as condições universais e permanentes sobre as quais toda existência, aqui toda e qualquer existência, sob qualquer forma que seja, está necessariamente submetida. Você pode tomar como exemplo fundamental da estrutura da realidade os princípios da lógica, o princípio de identidade, de não contradição e de terceiro excluso, mas tem muitos outros. Por exemplo, a noção de uma prioridade ou de uma anterioridade. Existem coisas que são prioritárias em relação a outras, sem as quais as outras não podem existir. A noção de que uma coisa é condição para a existência de outra. Você vê isso, por exemplo, no plano biológico. É absolutamente necessário que os antepassados venham antes dos antecedentes na série, seja temporal, seja lógica. Tá certo? Isso aí. Então, são um conjunto de determinações que são absolutamente inescapáveis. Então, por exemplo, a existência de uma esfera invisível para além do visível. Isso é absolutamente necessário, pelo simples fato de que visível não é uma qualidade física inerente aos sujeitos. Visível é apenas uma qualidade nossa, qualidade do sujeito que percebe. E a nossa percepção é altamente seletiva, ela é limitada e seletiva. Portanto, se você disser só existe o visível, é a mesma coisa que dizer só existe o que eu estou vendo, porque não existe o visível em si. Só existe o que é visível para os seres vivos dotados da capacidade de visão. Portanto, se nós dissermos o mundo visível é apenas, vamos dizer, uma metáfora que você constrói em cima dos vários círculos de visão, dos vários entes. Eu vejo uma coisa, o urso vê outra coisa, a formiga vê outra coisa, o sapo vê outra coisa. É só isso que existe. Ninguém viu o visível. O mundo, ninguém viu jamais o mundo visível, né? Então, ele é, vamos dizer, uma construção abstrata e não uma realidade concreta. Tá certo? Portanto, a existência de algo para além do visível é uma necessidade absoluta. Não é isso? Também a relação que existe, vamos dizer, entre princípios e consequências. Quer dizer, um princípio é uma coisa que tem uma validade universal e que tem que, quer dizer, se manifestar necessariamente em todas as esferas da realidade, e existem consequências que são limitadas a determinada esfera. Se não existisse essa diferença, o mundo seria uma pasta, tá certo? E não haveria diferenciação nenhuma. Por exemplo, a diferenciação entre distintas escalas de tempo. Esta é outra necessidade. As escalas de tempo estão condicionadas à duração dos vários seres. E nenhum de nós tem acesso a que nós podemos chamar temporalidade em si. A temporalidade em si é uma abstração, nós só podemos conhecê-la pela inteligência abstrata, não pelos sentidos. Tá certo? Então, todas essas, se você somar todas essas determinações que estão presentes em toda parte, nós podemos dizer que nenhuma tradição espiritual jamais as negou. Todas estão de acordo com isso. Se são condições que estão presentes em toda a realidade que a determinam, então elas são também a condição para toda e qualquer ação possível. Por exemplo, que uma ação tenha que ter algum objeto, um sujeito que age, um objeto sobre o qual age, mesmo que o objeto seja o próprio sujeito. Quer dizer, uma ação sem objeto sujeito, sem um desdobramento de objeto sujeito, é absolutamente impossível. Não é isso? Então, a falta de entendimento metafísico é a base de toda a confusão mental que existe. Por exemplo, o pessoal pode estudar lógica, mas não entende a lógica porque imagina a lógica apenas como uma regra da linguagem, uma regra da combinação de proposições. Esta combinação de proposições não valeria absolutamente nada se ela não tivesse um fundamento ontológico. Quer dizer, a necessidade lógica não correspondesse a nenhuma necessidade objetiva, tá certo? A lógica não valeria nada, seria apenas uma espécie de um jogo de xadrez. Mas se nós conseguimos, por exemplo, fazer cálculos sobre a realidade, tá certo? E esses cálculos se revelam experimentalmente eficazes, é porque a matemática com a qual nós fazemos esses cálculos tem algum fundamento na realidade, ainda que nós não saibamos exatamente qual é este fundamento, tá certo? Mas, por exemplo, quando o Mário Ferreira dos Santos, no livro Sabedoria das Leis Eternas, ele descreve a série dos números inteiros como sendo uma série de leis ontológicas, ele está exemplificando o que queremos dizer com a estrutura da realidade. Ele diz, por exemplo, todo e qualquer ser tem que possuir alguma unidade. Se ele não tem unidade, ele não tem um ser. É a famosa regra do Duns Scott. Ens et unum convertuntur. O ente e a unidade se convertem uma na outra. São a mesma coisa. Né? Então, se não tiver unidade alguma, então não é nada. Tá certo? Pode ser, vamos dizer, até uma unidade meramente abstrata, que você inventa. Por exemplo, quando nós falamos a sociedade humana, ela só tem uma unidade abstrata, mas é alguma unidade, de algum modo. Se você não pudesse referir a ela como unidade, então você não pode falar nada a respeito dela. Por outro lado, é absolutamente necessário que dentro desta unidade exista alguma dualidade. Se não existisse dualidade, você nem poderia falar dessa unidade. Né? Então, por exemplo, a unidade da qual você fala, você pega um ente qualquer, tem o gato. Então tem a unidade do gato e tem a sua referência ao gato. Se essas duas coisas fossem exatamente a mesma, você não poderia distinguir entre pensar num gato e ser um gato. Então, esta dualidade de sujeito e objeto existe necessariamente em cada ente. E assim por diante. Assim existe um aspecto ternário, quaternário, etc., etc. Quer dizer, uma série de leis ontológicas que vigoram para todos os seres humanos. Se você examinar bem, você vai ver que um certo conhecimento instintivo dessas leis ontológicas existe em todo ser humano, o mais burro que você pode imaginar. Então, Por exemplo, o sujeito pode ficar esquizofrênico e ele confundir entre ele e você, ele achar que ele é você. Tá certo? Mas isso não quer dizer que quando você come ele vai se sentir alimentado. Quer dizer, a confusão não é total, mesmo que fique completamente louco. Então, a distinção entre sujeito e objeto ele tem. Tá como é claro que tem no nível meramente operacional, não tem num nível reflexivo, consciente, que é justamente a função dos filósofos, é explicitar essas leis da máxima medida possível, né? Mas, no fundo, no fundo, todo mundo as conhece. Conhece no sentido de saber usar, saber pensar e perceber de acordo com elas. Quer dizer, qualquer ato de percepção, por mais simples que seja, mesmo praticado por um animal, subentende essas leis. Por exemplo, a diferença do sujeito e objeto. Né? Quando a ovelha vê um lobo, ela sabe que ela não é o lobo, senão ela não ficaria assustada. Tá certo? Então, essa distinção tem que estar presente ali. Também tem que ter, quando, explica o Mário, além de ter a dualidade, você tem que ter um ternário, isso é uma relação qualquer. Tem que haver uma relação qualquer, senão um não existe para o outro, outro não existe para um. Então, não, se não há relação, não há ação possível. E assim por diante. São princípios que, quando você os conhece, você vê que são óbvios, mas eles são milhares de princípios, né? E eles estão presentes uniformemente, às vezes de uma maneira explícita, às vezes de uma maneira simbólica, em todas as tradições religiosas do mundo. Como eles estão, de fato, se você pensar bem, eles estão subentendidos em todas as filosofias clássicas. Quando se. Alguns filósofos começam a perder a noção dessas coisas, então some o diálogo filosófico. Não é possível mais o diálogo, porque é como se os filósofos não estivessem mais no mesmo mundo. Então eles não estão se referindo à mesma realidade. Então a filosofia se resume, vamos dizer, a uma expressão de estados subjetivos entre os quais a discussão é impossível, como nós vimos no caso de umas aulas atrás, nós vimos aquele texto do Wolfgang Stegmüller, que ele explicava, vamos dizer, a fragmentação do diálogo filosófico. Em grande parte é por causa disso, a pessoa, quer dizer, em estados muito avançados de uma cultura urbana, onde começam a surgir inumeráveis subculturas que valem para um grupo, para outro grupo, para outro grupo, então o diálogo se torna impossível, porque você não é que você não tem mais uma linguagem comum, você não tem mais sequer uma percepção comum. Né? Então, é claro que aí começa a proliferar, vamos dizer, o absurdo nas suas formas mais extremas, sendo que esse absurdo, para os seus porta-vozes, não soa absurdo, porque corresponde aos seus sentimentos e aos seus desejos. Né? Por exemplo, outro dia apareceu um sujeito dizendo que nós deveríamos abolir a diferença entre os sexos para que a criança pudesse escolher o seu sexo. Eu digo, mas escuta, mas se você abolir a diferença, como é que ela vai escolher? Hã? O sujeito pergunta assim: eu quero ser como o papai ou como a mamãe, mas como ele vai saber quem é o papai e quem é a mamãe? Né? Então, é uma proposta que ela é um curto-circuito, evidentemente. Ela não diz absolutamente nada, mas ela expressa, sob forma de aparência lógica, um desejo. Tá certo? E o desejo é a, vamos dizer, a da utopia sexual, da livre circulação do prazer e da onipotência do indivíduo determinar o seu próprio sexo. Que, na verdade, é uma coisa impossível. Se o sujeito decide fazer uma operação para virar mulher, porque ele sabe que ele é homem. Se ele não faria operação, não tem nenhuma mulher que jamais fez operação para virar mulher. Então, também, vamos dizer, a negação do passado. Né? Ah, eu nasci homem, mas eu queria tanto ser mulher. Bom, mas você já tem sido homem faz 25 anos, meu filho. Você não pode apagar o seu passado. Né? Ele vai estar sempre presente ali. Mas, num mundo ideal, utópico, tá certo? Não há esses problemas. Tá entendendo? Então, o desejo desta utopia, que é um desejo extremo de uma felicidade paradisíaca, se expressa numa linguagem que parece lógica, mas quando você vai ver, é totalmente absurda. Se o sujeito disser assim: oh, eu estou apenas sonhando. Né? Então, assim, quando eu quero ser homem, eu sou homem, quando eu quero ser mulher, eu sou mulher. Né? É uma imagem da sua felicidade, tal como você. Imagina, você fica com a inveja das mulheres, a vida das mulheres é mais fácil, mais gostosa, eu queria ser também. Né? Daí você vira mulher e fala: não, não, não, quando era homem eu mandava mais, então eu quero voltar. Né? Então, é claro, é uma história da carochinha, mas é uma imagem de felicidade, de certo modo. E quando esta imagem de felicidade é cultivada num certo grupo, a linguagem desse grupo é incomunicável com a de outros grupos. E se você disser para o sujeito desse, olha, o que você está querendo é impossível, porque se abolir os sexos não é possível mais escolher, não é isso? Ele não vai entender o que você está dizendo. Então ele vai reagir impulsivamente, vai dizer, você é um reacionário, você é contra o progresso, você é a favor do atraso, você é a favor do retrocesso. Um monte de palavras que não quer dizer absolutamente nada, retrocesso em relação a quê? Não é isso? Quer dizer, não faz sentido você dizer, por exemplo, ah, não, houve civilizações em que o homossexualismo, o transexualismo era aceitável, etc, etc, e nós agora estamos progredindo em relação a isso. Mas isso não era antigamente. Então, como é que é o progresso? Hã? Você está entendendo? É um discurso absolutamente sem sentido em todos os seus detalhes, mas isso não importa, porque não é uma proposta objetiva e não tem consistência, não foi feito para ter consistência lógica, foi feito para imitar uma lógica para ser persuasivo para o próprio sujeito, para ele ter a impressão de que ele está dizendo uma coisa consistente, quando ele está apenas expressando um desejo. Isso não acontece só na esfera dessas discussões públicas, dentro da filosofia também aparece. Você tem, em filosofia, você tem inúmeras propostas inexequíveis, que são teoricamente inexequíveis. Quando você pensa no negócio do Descartes, eu acho que eu demonstrei no livro que a proposta cartesiana é inexequível. Não dá para fazer o que ele está dizendo. E, no entanto, ele acredita que está fazendo. Por quê? Porque aquilo lhe dá, naquele momento, um sentimento de certeza. Ele estava com aquelas dúvidas da fé e tal. Ele se apegou nisso aí e isso tranquilizou a alma dele. Mas não quer dizer que nós possamos fazer o que ele disse que fez, porque ele também não fez. Ele apenas disse que fez. Tem coisa, você vê, a combinação gramatical é uma coisa, a combinação lógica é outra, a combinação ontológica é outra. Tem coisas que você pode dizer, tá certo, que são compatíveis com a estrutura da gramática, mas não são com a estrutura da lógica. E outras são compatíveis com a estrutura da lógica, mas não são compatíveis com a estrutura da realidade. E são coisas que podem ser pensadas até logicamente, mas que não podem ser executadas. Então, você distinguir, afinar o senso dessa distinção é você retornar ao que a gente pode chamar o pensamento normal da humanidade. É como dizia o Escolástico, é aquilo que todos, em toda parte, sempre acreditaram. Se você pegar um índio, um Papa da Nova Guiné, né, um habitante do Polo Norte, um Esquimó, todos eles conhecem essa estrutura da realidade e raciocinam com base nela, embora não sejam capazes de expressá-la em linguagem conceptual. E por que precisa expressar em linguagem conceptual? Porque às vezes a coisa começa a falhar, então daí você tem que usar aquilo refletidamente para poder consertar. Quer dizer que a filosofia surge de uma situação anormal. As pessoas já não estão conseguindo mais, vamos dizer, se expressar dentro do quadro da realidade. Quer dizer, onde a produção de discursos, né, se desligou do mundo da ação verdadeira. Tá certo? Então as pessoas começam a enunciar propostas e planos que elas não vão executar. Elas vão fazer uma outra coisa, né, e dizer que é esta. E quando percebem que aquilo que fizeram não era exatamente o que planejavam, daí assim, meu mundo caiu. É que nem o negócio da economia estatizada. A economia estatizada é impossível. Portanto, o nego diz, eu sou comunista, eu vou fazer a economia estatizada. Fala, não, meu filho, você vai fazer uma outra coisa. Você vai fazer uma ditadura desgraçada que vai estar cheio de iniciativa privada lá no meio. Legal ou ilegal vai estar lá do mesmo jeito. Isso é que você vai fazer. E você vai dizer que é o comunismo. Ou, mais tarde, você vai dizer, não, isso ainda não era o comunismo. Nós precisamos tentar com mais vigor, né? Precisamos ser mais sérios nesse negócio. Eu digo, bom, você, é isso que dizia o Gurdjieff, né? A maior parte das preces consiste em pedir a Deus que 2 mais 2 dê 5. Então as pessoas pedem, né? Deus nunca prometeu que ele ia fazer dar 5, mas o sujeito acredita. Então ele passa a chamar o 4 de 5 e assim por diante fica satisfeito. Então vamos ver se tem mais alguma pergunta respondível hoje. Aqui, Sérgio Silva diz, o rei do mundo é Melquisedeque, personagem bíblico do livro Gênesis, que interagiu com Abraão quando ele retornou vitorioso da batalha de Sidim. É descrito como o rei de Salem e que não deixou descendência. Mas é o tal negócio. Então, se não deixou descendência, como é que tem o rei do mundo? Não pergunta para mim e não pergunta para o Renegade não, porque eu não sei, o Renegade não também não sabe. Então, com isso eu já respondi a pergunta do André Lira, que é o que é a estrutura da realidade. Aqui, o Adriano Oliveira fez um textinho sobre o Brasil que eu vou ler inteiro, porque está muito interessante. Diz: a grande tragédia de viver no Brasil e ser brasileiro é ter de lidar na escala desproporcional e diariamente com a estupidez, inveja, ressentimento, fingimento, ignorância, ódio ao conhecimento e um pragmatismo individualista abjeto em qualquer coisa que te metas a fazer, desde as mais altas esferas intelectuais, passando pelas artes, política, negócio, religião, até os mais corriqueiros costumes cotidianos. É como viver em um hospício de proporções continentais, uma espécie de umbral, limbo, onde os loucos, dotados de astúcia e malícia, estão por toda a parte e se utilizam de mecanismos eficientes derivados da própria cultura brasileira para enlouquecer quem ainda não é louco. Um lugar onde os que ainda não enlouqueceram são tratados como loucos pelos próprios loucos, assim como Simão Bacamarte na obra de Machado de Assis, O Alienista. Este que, para adequar a realidade à própria loucura, sua própria confusão mental, inverte a ordem dos diagnósticos o significado das coisas como lhe é conveniente. A obra de Lima Barreto inteira também é um registro da chaga que se arrasta através dos séculos. Uma aguda compreensão do Sr. Barreto, como no livro Brusundangas, de como uma cultura extremamente perniciosa destrói e corrompe tudo ao seu redor, aniquilando o indivíduo, que não encontrará defesa suficiente para resistir ao ambiente compressivo e rebaixando sua consciência aos níveis mais próximos da subhumanidade. É realmente preciso, no Brasil, construir uma resistência mental sobre-humana para não perder o rumo da própria existência. O problema do Brasil não é o comunismo, o positivismo, nem qualquer ideologia, filosofia, despreparo ou equívoco filosófico que se possa cometer. É uma doença existencial profundamente alojada na alma de cada um que nasce nesse lugar e que, dada a própria estrutura patológica da nossa condição cultural, acaba por nos atrair e absorver tudo o que não presta do resto do mundo. Mas isso é absolutamente perfeito. Este é o problema do Brasil. E você vê que, ao longo da história do Brasil, houve vários heróis do espírito conseguiram levantar um pouco a cabeça acima desta lama geral e perceber o que estava acontecendo e dizê-la, como o próprio Machado de Assis, no Alienista. O Alienista é um livro profético. Aquilo é a história do Brasil, né? Quando você vê pessoas seriamente indo na Câmara Federal e dizendo que precisamos abolir as distinções dos sexos de maneira que as crianças possam escolher, né? Eu digo: muito bem, isso aí é como você fazer o jogo de xadrez, agora não há mais pedras pretas e brancas, são todas cinzentas e você escolhe. É uma coisa tão absurda, tão idiota, que uma pessoa não deveria poder dizer isso. Não deveria ser possível expressar uma estupidez dessa em palavras. No entanto, eles são, e acredito que eles estão dizendo alguma coisa. Não é isso? Isso não acontece só com pessoas estúpidas. Pessoas de uma inteligência normal podem dizer essas coisas se forem psicopatas. Porque o psicopata não está interessado na veracidade do que ele está dizendo, apenas na eficiência que ele vai ter sobre outras pessoas. Eu acredito seriamente que Karl Marx era um psicopata. Quando você vê o modo dele tratar a família dele, fala: claro que era um psicopata. Claro que é um homem insensível, tá certo? E de uma ambição absolutamente louca. Se você estuda a atuação dele na Primeira Internacional, era só puxar tapete, facada nas costas, sacanagem, tá entendendo? Até ele virar o chefão, virou. Quando você vê o número de comunistas que os comunistas mataram, eu digo: ninguém mata mais comunista que os comunistas mesmo, e ficam reclamando dos outros. Mas você vê que tem um elemento patológico nesta coisa, né? Então, agora, aconteceu o seguinte: o problema do Brasil não é o excesso do elemento patológico, é a fraqueza do elemento normal, é a fraqueza do elemento saudável, é muito pouco. Ele existe e ele te dá elementos para você resistir. Por exemplo, você estudar a vida e obra do Lima Barreto, eu digo: aquilo é um exemplo. Exemplo de sobrevivência na selva. Tá certo? Sob certos aspectos, a nossa vida é muito melhor do que a dele. Nós tivemos mais chances do que eles têm. Ele não tinha nem o COF para ele assistir. Ele não tinha um professor para dizer: olha, você não está louco, não, os outros é que estão loucos, não se incomoda, não fique apavorado. Não tinha, você estava absolutamente sozinho. Tá certo? Você tem outros exemplos, né? Quando você chega, existem alguns momentos na vida brasileira onde, vamos dizer, se forma um certo círculo de pessoas conscientes, capazes de dialogar, tá certo? E a coisa parece criar uma certa área luminosa. Você vê isso no Segundo Império, em parte, com o próprio Machado de Assis, que já dá um exemplo, vamos dizer, de uma agudeza de consciência fora do comum. As pessoas que o liam, algumas entendiam até onde ele estava chegando, outras não, mas pelo menos amigos mais próximos, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, entendiam perfeitamente. Então você tinha esse diálogo das inteligências, cria uma área de luminosidade. Depois, entre os anos 40 e 50, você vê a cultura brasileira dar uma subida e formar uma área de diálogo entre grandes intelectuais, grandes escritores que havia naquele momento. Então a coisa parece que está iluminando o resto. Em seguida vem uma longa noite que começa. A pessoa fala da ditadura, fala, não, começou na ditadura, mas vocês pioraram o negócio muito mais depois. Tá certo? E pioraram em grande parte porque as pessoas que se revoltaram contra a ditadura e tinham razão para se revoltar contra ela, que era, vamos dizer, a minha geração, é a geração do Zé Serra, do Rui Falcão, dessa gente toda, eles ficaram tão revoltado com a ditadura que acharam que o único problema do Brasil era esse. Eles não entendiam nada mais além disso. Quer dizer, equacionaram tudo nos termos, vamos dizer, de uma revolta comunista grosseira e acharam que se ele chegasse ao poder estaria tudo resolvido. Falou, o problema é que está lá os milicos e não nós. Eu digo, bom, tirou os milicos, botou vocês, o negócio piorou. Por quê? Porque vocês eram pessoas pequenas, vocês eram até menores. Moralmente falando, eram muito menores do que os milicos. Intelectualmente, alguns eram até melhores, mas moralmente eles eram muito inferiores aos milicos. Vocês não têm substância humana. Que substância humana tem um Zé Dirceu, tem um Rui Falcão, tem um Lula? São uns nadas. Né? Agora, quando você vê a milicada, eles podiam ser até pessoas medíocres, mas eles tinham alguns sentimentos genuínos. Um sentimento de honradez e honestidade eles tinham mesmo. Nenhum governante militar ficou rico. Todos eles passaram, tiveram todo o poder na mão, não tiraram um raio do proveito pessoal, nunca. Eles eram honestos e eram patriotas. Isso dá uma substância humana para eles. Ao passo que esses caras têm o quê? Eles só têm o espírito da patota, o espírito mafioso, de um ajudar o outro para todo mundo subir na vida. Isso eles têm. O único mérito que eles têm é o seguinte, eles não roubam sozinhos, eles repartem, é a democratização da corrupção. O negócio do Ademar de Barros, quer dizer, ou restaura-se a moralidade ou todos nos locupletemos. Eles optaram pela segunda, né, alternativa, eles se locupletam juntos. Né? O Zé Dirceu nunca foi egoísta, ele sempre ajudou os outros a roubar também. E assim por diante. Então, isso aí para eles é. Aqui ficou reduzido o sentimento moral. Quer dizer, uma cumplicidade de bandidos. E acompanhada, vamos dizer, de uma vaidade monstruosa de se achar. Eu lembro que os estudantes naquele tempo, no tempo que o Zé Serra era presidente da UNE, os estudantes diziam, nós somos a parcela mais esclarecida da população. E quem disse? Quando você vê, né, a arte popular, a arte de esquerda daquele tempo, é um conjunto de chavões absolutamente idiota. Né? Você pode dizer, bom, a ideologia dos milicos também era idiota. Ela era idiota até certo ponto, mas ela tinha uma visão objetiva da economia, dos problemas nacionais, e eles resolveram muitos problemas nacionais, sem dúvida. Né? Então, vamos dizer, os milicos, eles rebaixaram tudo ao nível deles. Só que quando você rebaixa, o negócio não fica, para por aí. Vai cair mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Ele não parou de cair até então, até hoje. Então, nós de fato vivemos uma tragédia existencial, mas você não pode esquecer que houve outras pessoas que já viveram isso anteriormente, passaram por uma solidão desgraçada, eu mesmo, gente. Né? Eu, durante grande parte da minha vida, só tinha amigos 30 anos mais velhos ou 30 anos mais novos. A minha geração não sobrou ninguém, ninguém, sabe que é zero, zero, zero. Quando voltou, apareceu o Bruno Tolentino, voltou da Inglaterra, falei, isso é um milagre, o primeiro cara da minha geração com quem dá para eu conversar. O desgraçado logo morreu. Né? Sacanagem. Então é isto. Bom, eu acho que não dá para. Está muito tarde já, né? Bom, então vamos parar por aqui. Semana que vem tem mais. Até semana que vem, obrigado. Lembrar vocês do curso Como Tornar-se um Leitor Inteligente, de 28 de abril a 3 de maio, aqui em Colonial Heights. Informações estão na minha página, olavodecarvalho.org. Até a semana que vem, obrigado.